Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse, nós poderíamos dizer que em profundidade toda a Bíblia Sagrada é o Apocalipse. Que absurdo, irmão Paiva. Não, não é absurdo não, meu irmão, minha irmã, não é. Que o Apocalipse anuncia a volta triunfal de Jesus. Desde o Velho Testamento, Jesus é anunciado. Vocês querem ver a ligação do Velho Testamento com o Novo na parte profética? Que a parte divina da Bíblia Sagrada, quem se lembra qual é? A profecia. Vivemos um fim que dispara um esplêndido princípio. E Satanás está solto, desesperado, por saber que lhe resta pouco tempo. Por isso, mães, cuidado com suas crianças. Nos hospitais, nos berçários, nas ruas. Famílias, cuidado, mulheres, cuidado, homens, cuidado. Porque eu podia resumidamente dizer, espíritos, cuidado. Profeta Ezequiel, capítulo 7, integral. Não vai dar para explicá-lo todo. Por que o profeta Ezequiel no capítulo 7? Pelo seguinte, vocês sabem, eu comecei um novo ciclo na religião de Deus, a quarta explicação do Apocalipse. E para quem? Domínio. De quê? Coração. Porque estes entendem as coisas. Um dia eu tive uma intuição, vim aqui, lá na cantina Boa Vontade, já contei, mas é bom repetir. Disse, bom, a rapaziada se reúne ali, já era noitinha, atardecer, noitinha por aí. Ali eles vão encher o bucho, sanduíche, refrigerante, fritada, batata frita, torresminho, ainda se come isso? Antigamente se comia, mineiro ainda come. Pedi que trouxesse a Bíblia Sagrada, falei umas palavras que estavam, começaram muito a se aproximar de mim. É bom assim, né? Nasce simplesmente. Vamos ver se é hora mesmo de pregar o Apocalipse para os simples. E traz a Bíblia aí, fulano. Aí eu abri a Bíblia. Caiu em Ezequiel. O fim vem. O fim vem. Eu digo, então é hora do Apocalipse para os simples. E de coração aberto comecei a pregá-lo. Capítulo 7, livro do profeta Ezequiel. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. É Apocalipse para os simples, vocês verão, no Velho Testamento. Veio ainda a palavra de Deus a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Vem sobre os quatro cantos da terra, vem para a terra toda. E observaram que Deus chama a Ezequiel de filho do homem. Por isso é que o irmão Zarur prefere chamar a Jesus de filho de Deus. Versículo 3 agora. E o seguinte: agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Então seremos julgados, quer dizer, segundo os nossos caminhos. O que significa isso? Segundo os nossos caminhos? Segundo as nossas obras. Porque o povo diz assim: viu fulana? Viu fulano? Estão seguindo agora o mau caminho, quer dizer, realizando mas obras. Ou então diz, viu aquele povo lá agora? Está seguindo um bom caminho, quer dizer, estão realizando boas obras. Não é isso, minha gente? É. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis então que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor Jeová: o mal eis que um só mal vem. O mal eis que um só mal vem. Puxa, então é um mal muito grande. Vem o fim! O fim vem! Despertou-se contra ti. Eis que vem o fim. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, da tormenta, e não da alegria sobre os montes. Que agora disse, não, agora é cada um por si, Deus contra. Agora eu vou tratar só de mim, que todos se danem. Quem diz isso não está bem na cabeça. O Gaiarsa, aquele psicólogo que fala na televisão, disse, isto é a pior pregação do mundo, dizer que não, eu não preciso de ninguém, que todos precisamos de todos. Olha aqui, por exemplo, esse meu terno, se não fosse o alfaiate, eu não teria. Essas abotoaduras, se não fossem feitas por um operário, eu não teria esses óculos. A Bíblia que eu estou lendo, a comida que me alimenta. Então, agora como nunca, todos precisamos de todos. Porque o que Jesus prega através de João Evangelista, logo no princípio do Apocalipse, é a lei do bom companheirismo na hora da tormenta. E Jesus diz que estará conosco na hora da tormenta que há de vir sobre o mundo inteiro, na igreja de Filadélfia. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Meus irmãos, vamos fazer boas obras? Pelo amor de Deus, realizemos boas obras. Não como quem faz boas obras e quer cobrar a Deus boas obras, mas quem, como quem tem amor no coração e sabe que este é o caminho. Atenção, Brasil, só uma coisa pode salvar-te: as boas obras dos teus filhos e principalmente das tuas filhas. Porque Deus diz aqui através do profeta Ezequiel: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor Deus, castigo. Olha aqui de novo, conforme, versículo 9, os teus caminhos. Não conforme o que alguém possa falar de você, de você, de você, de você. Não se preocupem com o que os outros falam. Quando os outros falam mal de nós e não temos culpa, isso só faz crescer a nossa libertação e a nossa salvação. Deus soma isso a nosso favor. Agora, aquilo que fizermos de bem e de mal, aí é que a coisa é séria, aí que a porca torce o rabo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Esses são aqueles que caminham para o absinto. Não dá para ler hoje aquela passagem de Emanuel, eu coloquei no Creia, mas ele diz que multidões de gente empedernida, que não queria seguir as convocações generosas do Cristo, daquele planeta que gira em torno da Estrela Capela, foram expulsas para um planeta atrasadíssimo, que o homem ainda estava na era primata. com a testa abaixada, feito macaco, né, se abaixado, braços peludos. Eu li na Humanidade do Absinto a mensagem de João Evangelista, o mesmo que recebeu o Apocalipse. Procurei o homem do planeta, onde está? Viu? Foi uma espécie de símio disforme. Então você está acostumado a um mundo cheio de riquezas, cheio de progresso, e de repente é expulso para o planeta mais atrasado. Como é que vai ficar o seu coração? Peço licença a Ezequiel para parar a leitura do seu capítulo 7 e ler para vocês esse trecho comovente do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Os Degredados. Vocês sabem, basta ler a história, que o Brasil começou a ser colonizado com homens ladrões, mulheres tais e tais, vigaristas, mas também havia aqueles que eram perseguidos políticos. O camarada queria uma propriedade, digamos, ou queria a mulher do outro, também valia isso naquele tempo. Ou queria ficar com as filhas, não sei o quê, dava um jeito de incriminar aquela pessoa, aquele personagem, com o governo político, os reis. Então mandavam os degredados e os inocentes. Isaac, página 63 da Cartilha de Reeducação Espiritual Iniciática Apocalíptica. Diz Emmanuel: aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal. Sim, porque pode ser o maior criminoso, mas teve mãe, teve filho, teve mulher, teve isso e aquilo que ele amava e teve que deixar por ser empedernido ou ser empedernida. Seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido, os firmamentos distantes. Por muitos e muitos séculos, não veriam a luz suave da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Vamos ver agora, vou tirar aqui, vocês vão fazer uma comparação entre isso que eu vou ler e o sofrimento da turma que vai para o absinto. Pedro Álvares Cabral chegou, etc., disse que por acaso, e acabou indo embora. Mas deixou algumas pessoas na praia, de um continente distante. E diz aqui: nessa hora, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Entretanto, nas fitas extensas da praia, choram desesperadamente os dois degredados dos 20 pares sociais que o rei Dom Manuel I destinara ao exílio. Já imaginaram quantos exílios Dom Manuel I, o venturoso, hein? Porque houve muita descoberta e muito progresso para Portugal no seu reinado. Eu chamaria Dom Manuel I o desventuroso, porque quem torna infeliz, acaba infeliz. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios em suas naus, suas caravelas, levando amostras da sua extraordinária riqueza. Em toda a paisagem há um largo ponto de interrogação, enquanto os dois infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Os silvícolas amáveis e fraternos lhe abrem os braços. É dos seus corações rudes e simples que desabrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem um gesto de profunda desesperação a caminho do mar alto. Entenderam? Ele pegou uma daquelas canoinhas dos índios, tosca, piroga, e tentou pegar os navios. Ele ia ficar longe da família, num continente inóspito. O infeliz degredado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto, a gente também se comove, né? Contemplam as duas imensidades, a do oceano e a do céu. E esperando na morte o socorro bondoso, exclama do íntimo do coração: ó Jesus, tende piedade da minha infinita amargura. Enviai a morte ao meu espírito desterrado, longe dos meus entes queridos. Sou inocente, Jesus, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas, se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias, Jesus, não me separaram da vossa misericórdia. Que coisa, hein? Qual de vocês quer passar isso aí? Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. O espírito dele está aqui, eu estou sentindo. Uma esperança nova se aposta de todas as suas fibras emotivas e, como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Em vão, as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma nova família. Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas terras de Veracruz, trazendo um náufrago inocente para a base da sociedade fraterna do futuro, e assim ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre Jesus. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, tentando impedir que muita gente passe por isso, num lugar muito mais distante da terra do que o Brasil de Portugal. Apocalipse para os simples. Deus está presente. Mas Jesus, o triste estatista que já vem em nossos corações para sempre.